isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e calma aí, rapidão, que eu tô colhendo as coisas aqui na colheita feliz. Rapidão, calma aí que... Tô farmando. Farmando aqui na colheita feliz. Que era semente e coins. Ah, velho, mano, eu não posso julgar. Eu jogo Farm Simulator hoje. Tá aí, ainda ó, bem que você sabe, né? Trigo, essas coisas. Isso aí. Nossa, são senhora, traumas passados do Orkut que você cultiva até hoje, entendeu? Caralho, a colheita feliz era cultivando, né? Traumas de infância. Você literalmente cultiva. Sacou? Era isso, era briga de família e destruição. Aô, desgraça, que é o Caio Lopes falando, e eu juro que eu tô tentando melhorar, mas eu ainda tô de ressaca de carnaval, cara. Caraca. Basicamente, o que é um carnaval? Carnaval é você, 7 horas da manhã, tá nu de meia, em cima do seu telhado, tomando uma Bavária quente, enquanto você discute com o seu vizinho que tá passeando com um cachorro. Graças a Deus eu não estava aqui. Basicamente isso, vamos nessa. É detalhe, a ressaca é do carnaval de 2013, né? É. Que ainda não passou. Cultivando. É uma ressaca moral. É. Esse é meu segredo, eu tô sempre de ressaca. Deve que passa. Alô, galera, preparado pro impreparável. Aqui é o Michael. E eu só queria saber quantas pessoas ia estar na comunidade, ia ser. Eu já peguei coronavírus. Nossa, cara, senhora, caralho. Pesado, pesado. Começou a que pariu. Já acordou. Hello, darkness, Brasil 17. E contando, vamos aí. Seu Jair da padaria espirrando igual um velho. Em cima dos pão. Em cima dos pão vai ajudar a gente aí. E trazendo novamente aqui essas pessoas que, infelizmente ou felizmente... Elogia, elogia. Fica aí, a gente não pode largar elas, é, né, Caio? Não é mesmo? Que bom. A gente trouxe aqui as nossas queridas digníssimas pra participar desse episódio, porque eu tenho certeza que não saía do Orkut. Né? Não, já dando spoiler aqui, não saía do Orkut. Trouxe, né, gente? Isso é o bonde das fofoqueiras. Ainda desculpa, eu só mandava depoimento. Eu só recebia. E quem são vocês? Apresentem novamente. Fala, galera. Aqui é a Camille. É, eu vim aqui porque me prometeram janta, mas já que não teve, a gente ficou com pipoca mesmo, né? Entendi. Mas cara, é prometeram janta e era pipoca. Cacete. É, que jantona, hein? Que janta. Janta essas top. Minas, ela só funciona à base de comida, eu não entendo o que acontece. Combustível, né? Combustível, né? Básico. Você base funciona diferente, por acaso? Com álcool, né, amiga? Então tá bom. Tem que... O dele é com álcool, né? Total flex. Fala, pessoal. Aqui quem fala é Beatriz, vulgo Dona Leoa. E é isso aí, cara. Vim arrastada, passei o dia inteiro trabalhando aqui. Escrava. Tô aqui de novo. E o docinho. Docinho. Combustível fundamental. Ninguém tem que quis ser passar doce na padaria pra me dar um docinho hoje. Eu topava, mas... Eu nem vi você. Exatamente. A gente tem que... Reflita. A gente tem que tirar do nada os doces, entendeu? E juntando a bancada de hoje, a gente vai fazer mais um episódio sobre nostalgia, porque é uma das coisas que dá muito certo aqui no Buraco Negro. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre o Orkut. Então se você... Famigerado Orkut. Famigerado, é. Rest in peace, né? Orkut. Pior que ressuscitaram esses tempos aí. Um app de Android tem de Orkut agora. Deve ser bom pra caralho. O cara quis copiar. Então se você quiser pular diretamente pro episódio, vá para um minuto. 15 minutos e 10 novos scraps. O Ministério da Saúde recomenda, não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Começando mais um Topzera da semana, né? Eu já quero puxar aqui um negócio pra você ficar no grau aí, né? Você escutar e falar, puta que pariu. Isso que é história de verdade. História de terror de verdade. É, isso que é, cara, isso que é o... Nossa, aquele... O ápice. É o nirvana do RPG, cara. Que foi o RPG do Selvit. Quero recomendar o RPG que o Selvit fez. Na live dele, né? Na live dele, no canal da Twitch. Que, cara, é... Começa já que um conceito totalmente novo, né? Tipo, não é RPG medieval, que começa na taverna, todo mundo tá bebendo hidromel, né? Como começa 98% dos RPG, né? Fantasia. É. Ah, ele pegou, tipo, como se fosse o mundo atual, né? O mundo que a gente vive. Né? Inclusive, se eu não me engano, o ambiente que rola é o Brasil mesmo. Uhum. E ele pegou, tipo, um conceito, tipo, muito legal. Ele basicamente pegou a ideia do deuses americanos, American Gods, que o American Gods, né, tipo, a série da Amazon, o livro também, que mostra os novos deuses, né, quando você venera um deus, quando você pensa muito naquele deus, né, você se dedica horas do seu dia para aquele deus, ele se torna realidade, né. Do caos básica do Aleister Crowley, se você der poder para aquele objeto ou alguma coisa, ela se torna realidade, ela cria poder sobre você. Isso, e ele pegou esse conceito, né, e aplicou numa história de terror, né, vamos dizer assim, num RPG propriamente dito. O que ele fez? Ele pegou o mundo, né, pegou a nossa realidade mesmo atual, tipo, pegou o Brasil, e colocou como se os monstros, os pesadelos, as histórias de terror, elas viessem para a nossa realidade, né? Isso aqui. Elas se tornassem realidade, né? Por conta do medo, por conta do caos instaurado por organizações terroristas. Caos tarado? É, caos tarado. Caralho! É. Instaurado. É, o caos instaurado. Pornográfico. Mas esses contos são, assim, contos que a gente conhece? Não, não. Completamente não. A cabeça maluca dele. Ah, tá, entendi. É, mas só que, tipo assim... Não, né? O que você quer dizer é sobre os contos em geral. Os monstros, é. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a loira do banheiro que nós ficávamos chutando no vaso. Entendi. Pode ser o monstro do armário que seu pai te falava. É, ele pegou por meio que, tipo assim, as coisas que meio que você sonha mesmo, sabe? Tipo, quando você sonha, você não consegue escrever, eu sonhei... Lendas urbanas. É, eu não sonhei com... Eu sonhei com chupacu de Goianinha, né? Eu não sonhei com essa porra. Papatu da cara roxa. Vampiro de Prudente. Pode ter sonhado? Pode ter sonhado. Mas foi com isso, vampirão de Prudente, né? Ia ser top se tivesse... Esse é top. Mas esse é top. Mas existe. Mas existe. Não é. Tá vendo? Tô falando que nós estamos na realidade? Aí, ó. Mas ele fez basicamente isso, né? Ele pegou, tipo, esse conceito, onde os pesadelos, todas as coisas que você tem, né, por você ter muito medo e por você acreditar naquilo, aquilo realmente se passa a tornar realidade. Sim. Né? Ele, na história ele coloca que tem tipo, uma fenda e tudo mais, mas isso aí você escuta. Né? Mas é muito legal, é do caralho. As pessoas que jogaram também, elas, cara, entraram 100% no RP, né, no roleplay. No personagem. E isso tipo, foi o que tipo, tornou a história já é massa. Né? O Selvit mestrando também foi muito bem. Só que toda a atuação dos personagens, tudo o que eles fizeram, né? Ele, cara, fez com que realmente você se sentisse na história, né? Você realmente se sentisse vendo um filme, escutando um audiodrama, alguma coisa assim do tipo. Então eu recomendo pra caramba. É um pouquinho longo, né? Eu entrei pra dar uma olhada na Twitch. A primeira aventura deu 6 horas e a segunda deu 8. Então, e eu queria dizer que ele tentou me fazer ver a segunda e ele não deixou. Quando eu finalmente tava gostando. Do Caio. Culpa do Caio, como sempre. É. Mas tava muito boa, gente. Recomendo também, nem a minha vez, mas... Já tá valendo, já. E aí, gente, eu vou indicar pra vocês uma série que eu tô, assim, viciada, né? Chama Vikings. E como vocês devem imaginar, se passa na... Vikings, meu! Ai, meu Deus! Vamos pra pronunciar ele é muito estranho! Ele é muito estranho! Muito bad, bebê! Estrangeiro, meu! Ah, me respeita, né? Vikings. Ele se passa na era medieval e são navegadores que eles tentam conquistar novos territórios. Só que aí o cara fodão, que se chama Ragnar, ou você quer ajudar na pronúncia, não sei. Não é Ragnar. Ragnar. Isso, não, quer dizer. Aí é o americano que tá errado. Ele que tá errado. Ele começa a ficar meio confuso, porque eles acreditam nos deuses nórdicos. Uh-huh. E em uma das explorações dele, ele conhece um monge... que é católico, e ele começa a debater, tipo, quem é o verdadeiro Deus, e essas coisas, e é bem interessante essa parte, e é isso, tem 6 temporadas, dá pra passar bastante tempo, e dá foda. Pra assistir onde isso aí? Dá pra ver no Netflix, no Sky Gato, se quiser roubar isso aí, também. Isso aí é padrão, Torrent, Sky Gato, tá sempre lá, né? É, locadora vermelha, Shiften. E lançou uma temporada recentemente, e vai continuar tendo temporada, porque tá dando sucesso. É, o hype é grande, eu tenho amigos que assistiram até a sexta temporada e falaram que vale a pena. Não sei, eu tô traumatizado, assim, em histórias. E depois de Game of Thrones, tá foda, velho. Por enquanto complicado. Ainda não cagou, mas estão se esforçando. Ah, estão se esforçando pra dar merda? Entendi. Tá certo. Eles dão conta. Série medieval boa é aquela do Jason Momoa, onde tem o cara vendendo Skoll. Skoll. Skoll. Si, né? Si da Apple. É da Apple, sei acho. Lá, velho. Assim. Mas da hora. Vikings. Vikings com Ragnar. Da Netflix. E você, dona Beatriz Sidelis? Cara, eu sou do grupo dos K-pop, né? Nossa senhora, cara. Ia lá. Não tem como. Ela conseguiu corromper o meu podcast. Tá certo, tem que trazer K-pop. Não escutem. Não, não pode falar. Escutem, tá meu. Dominando o Rafael mundo. Rafael é contra essa palavra, não é meu? Nosso podcast. Ah. Entendeu? Que neném. Corrompeu o nosso podcast, Beatriz. Trazer K-pop pra cá. Cara. É, a gente já tava ali no do pé dos otaku fedidos. É, então o Mike já começou errado já. É, tá tudo junto, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Ei, que K-pop? Cara, por eu estar nessa vibe do K-pop, se você não sabe, você vai procurar, né? Dá licença. É. A minha indicação aqui é outra. Eu entrei na parte dos grupos de tipo boy band, girl band. Ah lá, voltou 15 anos. É. Voltei, cara, eu voltei total nos meus 15 anos. Ruge. Em japonês, em coreano. É quase isso. Não. K-pop é Ruge em coreano. Só tem coreografia. Só sei se tiver coreografia. Tem. Mano, é, mas o pior que é verdade. Eu K-pop é Ruge em coreano. Coreografia. E aí? Mas, exato. Mas qual que é a indicação? A indicação é uma banda chamada Na United. Não sei escrever, mas não. Agora Unidos, a tradução. E eles são um grupo que foram criados em 2017. Né, fizeram uma seletiva por vários países. E em cada país eles selecionaram uma pessoa. Então tem um integrante do Brasil, um do Canadá, um dos Estados Unidos, do México, e assim vai. E hoje, atualmente, eles são em 15 integrantes. E eles são um grupo de pessoas, né, de colegas, vamos assim dizer, que convivem junto, fazem tudo junto. Tem uma minissérie deles no YouTube, no próprio canal deles. Sim. E é um grupo de banda. De banda. Exato. De banda. Grupo de banda. Mas todos cantam? Não, eu tava percebendo isso esses dias. Alguns cantam. Esses dias. Esses dias. Ela é tá assistindo. A banda tem 38 integrantes. É, eu acho que não dá pra 38 cantar a mesma música. Exato. O brasileiro canta. A brasileira é a integrante principal. Então, ela que, tipo assim, canta, dança, top no vocal. Cara, ela tem 17 anos. E a recomendação vai ser a música dela, que você já me fez escutar só nessa semana 73 vezes no carro. Não, é isso. Não vai ser. Essa música é muito boa. Pode escutar, é Lendas o nome dela. É. Mas a minha indicação é Paraná. Aquela música, essa Lendas é aquela música. Você é a lenda dessa paixão. Faz o rio. Essa não? Adivinhou? Caralho, sabe que caramba, Sandy Junior voltaram com K-pop. Dançando junto. O Júnior dentro de uma bacia de miojo. Que pariu. Como que chama a música que você quer recomendar? A música chama Paraná. Ah, não. Paraná. Sem brincadeira. Paraná. Paraná. Paraná. Chama Paraná. É. É uma música bem divertidinha, dançante. Divertidinha. É porque é muito adolescente isso, gente. Tipo, eu tava olhando a idade dos integrantes, estão todo mundo mais novo, sabe? É, então. E mas como você é fez essa porra dessa música ficar ecoando na minha existência por uma semana, a gente vai deixar os ouvintes com. É, vai. Também amaldiçoe-se. Amaldiçoe-se. Boa sorte. Começando mais um episódio nosso aqui do Buraco Negro. A gente não cansa, né, de reviver coisa que tá morta, né? Cara, caralho! Mano, tá morto! Está morto! Está morto! Tem que morto deixar lá! Vivo. É, não, é. Essas coisas tem que deixar lá, tipo, só lembrar, porque se a gente for reviver não, igual a gente vai reviver caralho. Agora nesse episódio, a gente vai chegar no. Cara, mas no redes fim, sociais que é uma merda. São lugares super, assim, legais. Lógico que é. Trazem paz no coração. Entra Sim. no Twitter hoje pra vocês verem. É. Só amor e carinho. Entra no perfil da Beatriz e vai nos comentários dos posts pra você. Aí, ó. Só guerra. Ó, faz muito tempo que eu não caço briga, hein? Só guerras no Facebook. Eu não caço briga. Eu não caço briga. Mas a briga chega nela. Mas é exatamente isso, cara. Eu não fico procurando a briga dos outros. A briga chega até mim. Ah, a entendi. Pessoa faz um comentário, eu preciso dar uma na cara dela. A força. E isso aí não é pra buscar briga. A força e a atração era tão grande que tá ela não certo. Consegue fugir. Exato. Mas e aí, que rede Mas social que a gente... Mas vamos voltar pra época que tinha rede social boa. Rede não social do amor. Briga. Vamos trazer aqui a rede social da Colita Feliz. Isso aí. A rede social do Buddy Poke. Dos Scraps. Buddy Poke o caralho, velho. É Budipoke mesmo. Budipoke. Nossa senhora. Budibode. Eu não sabia falar tanto inglês naquela época. Ah, não. Eu falava Buddy Poke. Caio, eu tenho certeza que você era aquele molequinho escroto. Assim, filha da não é Budipoke, é Buddy Poke. Buddy Poke. Fez um Buddy ano de cultura de inglesa e... Nada a ver, vai se fuder. É assim até hoje. Beleza, Orkut, vocês usavam essa rede social maravilhosa? Obviamente. Eu acho que, demorei, cara, mas cheguei lá. Me processa. Eu acho que assim, na época que a gente começou, que a internet começou a dar um boom, era a única rede social que bombava, era o Orkut. Tinha mais aqui no Brasil, outra? Sim, lá nos Estados Unidos tinha o MySpace, Facebook, Fotolog, né? Mas o Fotolog aqui no Brasil teve, foi o Fogão. Ah, Fogão. É isso mesmo. É que era concorrente, que é tipo assim, se eu não me engano, no começo, antes do Orkut, você usava o ICQ. ICQ, é isso mesmo. E o MSN, e postava as fotos no Fogão. Mas quando veio o Orkut, aí você não precisava mais postar no Fogão, você postava direto no seu Orkut. Postava direto no Orkut. Eu acho que, tipo assim, não tinha como fugir. O Orkut, eu tava dando uma olhada na internet, ele foi criado em 2004. E acabou em 2014. Isso, em 2014. Tipo, ficou 10 anos, cara. 10 anos, é. Reinando. Não, mas ele ficou reinando. Tipo, só ele também, de rede social. Acho que... Em 2010, ele já tinha o Facebook. Facebook já tava entrando. Facebook em 2010, aí em 2012 o Facebook começou a tomar conta. Foi. Em 2012 o Facebook passou o Orkut. Aí, de 2012 pra frente, o Orkut foi em declínio total. São ciclos de redes sociais. Elas começam boas, ela entra em declínio, vira uma merda e alguma outra passa. É a mesma coisa. Tipo o Facebook agora perdendo pro Instagram. Cara, eu juro, quando eu tinha, tipo, sei lá, 2004, né? Eu ficava o dia inteiro no Orkut, velho. Era. Tipo assim, o que a gente fazia na internet, além de jogar clique jogos? Rabu. Mini clipe e Rabu. Eram os três que eu jogava. Aí você ia baixar a música no Chariza. Fica aqui meu protesto, hein? Nostalgia Clube Penguin. Clube Penguin, isso aí é bom mesmo, né? Era essa porra, cara. Eu lembro que eu chegava da escola, eu entrava e jogava um pouco de algum jogo lá, meio nada a ver. Entrava no Orkut e ficava o dia inteiro, velho. Em rede social, tá ligado? Eu só usava essa porra. O Kai foi a típica criança que não sabe o que arrancar um tampão do dedo do pé. Nada. Exatamente. Ó, sabe o famoso criado com vó? Exatamente, velho. Eu era um gordinho, tranquilo, que lia livros. Nossa, nerd, eu entendeu? Chegava da escola, eu Rapaz. Nem comia direito, eu já tava na rua arrancando todos os meus pés. Ainda mais com minhas peles lá no chão. Tenho certeza que o meu Orkut era mais legal que o seu. Com certeza, eu quase não usava a rede social. Aí, ó, mesma coisa. Mas assim, era a rede social que reinava. E, cara, geralmente quando a gente queria se comunicar, ele entrava até melhor que o MSN. Eu tenho quase certeza disso. Mas, tipo assim, tinha coisas que você não vê hoje em outras redes sociais. Tinha. 100% sexy. Tipo, então, isso era a bio, que era a biografia que você escrevia lá. Como que era a bio de vocês? Você colocava, tipo, frase. Gente, eu não lembro. 100% sexy, número de visitas. Link Park. Não, nessa época não era tanto Link Park. Biografia do Orkut. Nessa época não era tanto Link Park ainda. Evanescence, né, meu? Mano, devia ser alguma... Mano, qualquer coisa. Eu era meio sombria, assim, era umas frases meio reflexivas. É do eu também, só que tipo assim. Devia ser Eu era meio sombria. Alguma coisa assim. O meu, de uma em uma semana, eu trocava. Quando eu perdi meu bebê, eu coloquei uma frase super apaixonada e etc. Mas na outra semana eu troquei. Acontece. A paixão morre. Eu lembro que na bio do meu Orkut, cara, eu entrei, tipo... Vamos lá, né? A gente tem que... Eu vou tunar o meu Orkut. Eu vou, Ai, meu vou procurar Como na é internet que é? Como coisas é? Que deixam ele mais legal. Beleza, joguei lá no Google, biografias legais de Orkut. Aí apareceu assim, monte, uma frase, tipo gordinho assim, várias qualidades. Tipo, inteligente e uma porcentagem na frente, que nem. Inteligência, carinho, afeição, amor, companheirismo. Aí, tipo assim, o que era? Eram uns 10 sentimentos, assim, tudo dando 100% no final. Uhum. Aí dava, tipo assim, todos os sentimentos, 100% um cara legal, sabe, né? Não, um negócio assim. Safado. Mas eu falei assim, cara, inteligente, 30%. Falei, não, eu sou muito mais inteligente que isso. Aí eu colocava assim, inteligente, 170%. Inteligente? Ah, é. Inteligente. 170%. Isso, sei lá, 7 anos de idade, não lembro quantos eu tinha. Inteligente, 170%. Inteligente. Okay. Amor, 330%. Puta que pariu, você cagou em todas as... Caguei em todas as porcentagens. Final, essa era a minha build. Não, se revivesse o Orkut, era só desgraça. Total. Ainda mais que na minha primeira conta, o meu nick, né? Não era tipo assim. Nickname. Não era Caio Lopes normal, era Mr. Kaká. Ah, não. Puta que pariu. Era Mr. Kaká. Não, o melhor era o meu e-mail. Mano. O meu e-mail era. Porque tinha uns nick, né? Eu era dos games. E quando você frequenta a Lan House, você não pode colocar o seu nome. Mano, Lan House ninguém tem nome, é só apelido. Ah, é só apelido. Só apelido. Faroeste. É, lógico. Mano, aí, beleza. Eu não vou deixar os caras vir colocar apelido, eu vou inventar o meu antes. Melhor do vou que vou chegar isso. Você chegava lá e falava assim, qual que era o seu apelido? Aí eu coloquei no e-mail. Evil Boy. Evil Boy? Que porra é essa, Maico? Pariu. Menino mal. Evil Boy. Eu achei que era Evil Boy. Não, Evil. Ah, Evil Boy. Fala o e-mail inteiro. Não, o e-mail é... Gostava do quê? Naquela época eu gostava de Dragon Ball. Qual que era o maior mito do Dragon Ball? Goku Super Saiyajin 5. Então era Evil Boy _ SSJ5. Caralho, o otaku, ele consegue. Não, o meu é a mesma coisa. E aparecia o e-mail, né? Aparecia na bio. Você aparecia, entrava nas informações pessoais, aparecia. Meu e-mail era MrKK_real. Não é que aparecia. Todo mundo colocava pra te adicionar no MSN. É, no MSN. MrKK_real, porque deveria existir um falso. Né? Não, não entendi por quê. Verificado, é. Total. Eu acho que eu era a única pessoa decente, né? Meu e-mail era super tranquilinho, porque quem fez meu e-mail foi minha mãe. Ah, é bem tranquilo, porque foi sua mãe. Foi minha mãe, não, mas ela só fez porque eu usava MSN. Eu só usava MSN. Fala no cu do Orkut. Então, mas eu acho que a gente criava os e-mails justamente pra fazer o Orkut. Eu não lembro de ter eu ia trocar e-mail com quem, caralho? Eu criei pro MSN, que era @hotmail, que era o que você tinha que criar pro MSN. Já criava tudo. O meu era bia_9fidelis@hotmail.com. Eu fiquei uns 10 anos nesse e-mail, até eu ir pra conta do Google e tomar vergonha na cara. É, então. E eu lembro que a minha bio era assim, aí eu fui começando a entender, depois que, obviamente, eu fui zoado pra caralho na escola. E eu, na e hora as de outras pessoas, e-mail. É, e as outras pessoas levavam mais a sério o Orkut... Eu falei assim, cara, né? O meu tá uma bosta, o né? O meu tá uma merda. Aí eu apaguei a porra da conta e reiniciei do zero. Aí era Caio só, né? Ok. Ainda bem, né? Porque puta menos que pariu. Pior, né? Você menos podia ter deixado o M na frente, pra mistério, entendeu? Ah, M mistério. De Mr. Kaká. Que pesadelo do caralho. De Mr. não tem nada. Beleza. E continuando na biografia do Orkut, se você rolasse a página pra baixo, você viu os depoimentos que as pessoas te mandavam. Não era isso? Era na página principal. PS, não aceito depoimento, então, mano, tá? Eu nunca entendi essa porra. É porque tinha competição de você ter o scrap pra caralho. Ah, era isso, porque né? Porque tinha ninguém como apagava o tanto de scrap. É. Se eu não me engano, era 9.999 scrap lá, você não conseguia receber mais. Ou seja, de deletar. Aí você ia deletar por ordem de recebido, ou deletar de quem você não gosta. Ah, tinha isso. Essas tinha. Eu lembro que, como toda rede social pra criança idiota, o seu nível de popularidade na escola era pelo Orkut. É óbvio. Com era certeza. Pelo Orkut. Então, tipo assim, os caras que tinham os melhores depoimentos, assim, das menininhas, ai, mandando coração, não sei o quê, eram os mais top da escola. Eu tinha um da minha avó só. Mas isso dava briga também? Eu não sei na escola de vocês. Todo mundo tinha Orkut. Mas esse depoimento dava briga? Se eu fizesse pro Mike, não fizesse pra você. Ah, então não era forçado. Era forçado. Era forçado. Era total. Não, e era total. Motivo de acabar relacionamentos. Caralho. Vai, a menina mandou coração pra você, então. Ah, é tipo e você isso, aceitou. Isso, porque... E você ai aceita? De você, se você não passasse sua senha do seu Orkut pra sua namorada. Porque ah, você não lá, tinha depoimento abusivo. Abusivo, hein? Não, porque... Você ia fazer o depoimento e, tipo, você fazer um depoimento original de coração. O segundo e o terceiro já era totalmente forçado pelos outros amigos, entendeu? Ah, era isso. Já você era tinha totalmente. Que mandar pra todo mundo. Tinha que mandar. Eu lembro que, assim, eu recebi os depoimentos legais em aniversários de amigos. Mas o povo usava isso pra transar mesmo. Era. Era o objetivo. É que na época todo mundo era decente, ninguém transava, né? Beijar, é que na minha época ninguém transava. Querido, você sabe quão precoce tá a sociedade ultimamente. Não, na minha época, pelo menos, era só pra beijar. Ainda não transava, não. Beijava. Beijava na boca, na saída da escola, na esquina. Ah, é, Jonathan? Escondido. Beijava, escondido, então? Escondido. Isso, porque escondido. Se fosse um na frente de todo mundo, aê! Era, né? Era bem isso. Virava zona. Mas rapaz, qual... tinha um cantinho no SESI específico pra isso. Sem brincadeira. Eu acho que a construção foi feita pra aquilo. E todo mundo ia naquele cantinho. Mas toda escola tem. Todo mundo perdeu o bebê ali. O JP era o bebedouro. O bebedouro lá de pedra, que era fechado. Você entrava, beijava e saía. É, tá sabendo, hein? Tá me falaram. E assim, o povo levava a sério esse depoimento. Mas por que o povo mandava? Não aceita essa merda. Porque quando porque você brigava... Porque era pra mandar o direct, entendeu? Ah, ele é... Ah, entendi. Porque não você, se você conseguia ler antes de aceitar. Se você aceitasse, aí ficava público. Tanto que dava um monte de rolo isso. De... quando o pessoal mais velho usava, aí o cara mandava... A menina mandava... Não sei o que, transei com não sei o que, traí o cara, não sei o que. Traí o cara, você não quer me aceitar não, e o cara aceitava. Não, não, mandando tipo a melhor amiga, confessando um monte de merda que fez. E tá lá no final, não aceita, a pessoa ia lá e aceitava. Mano, espalhou a bosta. Por quê? Espalhou por quê? A bosta, foda-se. Eu lembro que eu recebi uma vez, não aceita. Eu falei, mano, o que é isso? E era de fofoca também. Tá vendo? Pô, era isso, era de você aceitou? Não. Ah. Então, é pronto, o mínimo, você cara. É o correto. É, tá vendo? Eu mas sou de direct, você usava véio. Muito, tipo assim, você brigava com a pessoa, aí você ia pedir desculpa pelo... Ah, pelo depoimento, entendeu? Pelo arrependimento. Isso. Aí você não queria que todo mundo visse o pedido de desculpa, entendeu? Entendi. Total, né? Porque meu, o ego precisa era estar intacto. Um pouco mais sério. O scrap já era uma mensagem. Era né? Foda-se. Era, não, era depois, que veio, aba, depois não que veio o scrap de outra aba e etc. Não, aí não, o negócio scrap ficou. Já tava desde o começo. Eu acho que não. É, já tava desde o começo. Desde o começo. Tava desde o começo. Acho que não, gente. Tava. Não, foi uma atualização do. Usava o Orkut pra quê, então? Só pra isso mesmo, comunidade. Você postava foto, comunidade, comunidade. Não, como comunidade, você via quem te stalkeava, desenvolver um assunto, que é... Ó, eu vou falar pra você que comunidade de Orkut já criou, tem muito canal do YouTube hoje de tudo quanto é coisa que foi criado em comunidade de Orkut. É, o inclusive, sério? Não só canal, o não salvo inteiro é era, criado por era causa de comunidade. Não, cara, era a melhor parte do Orkut. Com certeza, comunidade. Inclusive, peguei uma lista das comunidades mais acessadas, vamos ver. Minha vamos ver. Lá vem, olha, eu não lembro de metade. Eu sei pronto. Exatamente qual que é a primeira. Você quer que eu chuto? Vai, fala aí. Eu odeio acordar cedo. Ah, não, isso aí é padrão. É por mais... que era a porra da foto do Garfield? É porque ele é um gato, o Garfield gordo. É preguiçoso. Gato gordo cedo. Que come lasanha. Não, você colocava acordar cedo no Google Imagens. Era a primeira que aparecia. Era que aparecia. É. Aí vamos lá, as outras geniais. Queria sorvete, mas era feijão. Isso aí é clássico. Ah, isso aí é Beatriz. Isso era clássico. Isso aí é Beatriz. Total. Docinho. Inclusive, total. Acho que todos. Docinho. Docinho. Docinho. Docinho. Que todo mundo já passou por esse trauma na infância. É. Constrói caráter e raiva pela sua família. Eu tenho o pior. É. Abriu o pote de sorvete e ser nata de leite. Ah, nada. Banha de porco. Banha de porco. Ah, não, não. Porque feijão, quando ele tá congelado, ele tem um cheiro horroroso. Você abre o negócio, ele acaba com a cozinha inteira na hora. Mas você já comeu feijão enganado? Eu ah, já não. Comi nata, meu amigo. Aí. Não, foi bem ruim. Ok. Aí, talvez. Tocava a campainha e corria. Também. Era um moleque. Eu tava nessa daí. Um moleque com o dedo. Não, eu era educada, eu nunca fiz isso. Nossa, eu fazia pra caralho. Ah, mas o problema gordo. É que eu tocava aí, campainha tá da rua da casa da minha avó e ia pra casa da minha avó. Parabéns, viu, seu retardado. Não faz sentido nenhum. Nem eu não. Fazer o serviço eu, bem esse, eu tava com técnica. Os moleques, não, na saída da escola, porque tava indo embora da escola pra casa. É. Mano, você passava numa rua aleatória e saía tocando a campainha correndo. Assim, que nem um retardado. Ninguém assume você. Fora da lei. Os caras fora da lei. Eu achava que ia ser preso. Aí. Outras comunidades. Mulher não se pega, conquista. Essa aí. Nossa. Mano. Essa aí. Aí você vai ver. Essa comunidade do Caio. Essa aí. Cinco, mano, 98% não pegava é composto ninguém. De crianças e desculpa por ser hétero. Esquerdo macho nasceu. O esquerdo macho nasceu nessa comunidade, cara. É, isso aí. E eu lembro que era tipo assim, mano. O povo entrava nessas poucas comunidades, que eram as maiores. Eu lembro que depois que acabou o Orkut, eles fizeram os garimpos das maiores comunidades, assim, milhões de pessoas. E era tudo essas porra, que nem... É, odeio segunda-feira, tenho medo do Zé Gotinha. Mas dá pra ter medo mesmo, velho. Ai, como que dá pra ter medo? Tão itimalia. Ô, louco. Você hoje, tá... né? Não. Você já viu o cara dele no pega começo? O Zé Gotinha de... Pega o Zé Gotinha do Alagoinha. Já viu o Zé Gotinha de Chernobyl? De Alagoinha do Norte, pra você ver como que é lá, filha. Zé Gotinha mais acabado. Mano, tem um Zé Gotinha, velho, que o cara ia só com um chapéu, parecia da KKK, velho. Ai, que isso. Mano, é sério? Errado. É sério, velho. Horrível. Olha aí. Não, esse aí é zoeiro. Esse aí era o legal. Zé Gotinha travado. Olha aquele segundo ali. Você me fala que aquele ali não é o cara da... Mano, o cara é claramente um racista, filha da puta, velho. Depois vocês postam no feed essa foto, só pra vocês entenderem, porque... Mano, não, tá bom, agora não pesquisa isso. Mano, essa porra parece uma coxinha branca. Eu tenho medo do Zé Gotinha. O riso do Coronga. Esse Zé Gotinha de baixo, ó. Posso entrar bonitinho. Na comunidade? Porque essa porra, eu já tenho. Mano. O de baixo. Esse Zé Gotinha que eu conheço. Não, mas esse é o desenho. No desenho é tudo beleza. Não, mas ele era quase assim. Na minha memória, ele é assim. Inclusive falando... Eu quero ver de novo, então. Inclusive, falando em desenho, a comunidade do Michael. Assisto anime sim. E daí? Aí, era essa porra. Eu não conhecia anime nessa época. Naruto Project. Militante. Que é onde saía... Nossa, caralho, verdade. Onde saiu os episódios. Eu ia todo mundo ia. Naruto Project. Eu li o anime. Era de lei. Todo domingo, eu não lembro o horário, mas eu acredito que seja umas 10 horas da noite. Era todo domingo a mesma coisa. Chegava a pizza... Eu e o Marco ia lá, pegava um pedaço de pizza, pegava uma parte do sofá que tinha, empurrava pra frente do PC, baixava o episódio do Naruto Shippuden que saía naquele horário que não ia comia. Mas ainda é assim. Era a mesma coisa. Nossa, era Naruto todo Project, é isso mesmo. Foi um bom tempo assim. Aí quando eu entrava em ato, no meu domingo não era o mesmo. Não era o mesmo, era triste. Era triste, continuou. É. Aí mais um. Invicto em brigas de sonho, que era um cara dando soco nele mesmo. Invicto em brigas de sonho. Cara, caralho, não. A gente já tá falando da esquizofrenia. É isso aí. Você já tomou algum soco em sonho? Não. Eu nunca briguei em sonho. Ô, eu sou uma pessoa da paz. Sonhando errado. Brigo sempre. Só briga em Facebook, dá licença. O outro. Tiranossauro não limpa a bunda. Aí era descrição. Tiranossauro Rex. E você, total, quem corre mais? T-Rex. Ou sua mãe? Não sei. A 80 por hora, quem é mais louco? O que mais? Tanque de guerra tem buzina? Era essas porra das comunidades. Caralho, eu tô curiosa. Era as comunidades piadocas. Pesquisa isso, tanque de guerra tem buzina. Alguém pesquisa isso. Tem buzina. Grande merda tocar violão. Era as comunidades. É porque eram os caras todos frustrados. Todo mundo era tocava. Descrição. Soca no cu essa porra. Era os frustrados. Era os caras frustrados porque tinha os caras que pegavam o violão, aí levavam pro intervalo da escola tocar o violão. O que juntava em volta? As menininhas. A roda das menininhas. As menininhas. Aí os caras que não sabiam tocar falavam, filho da puta, eu quero que ele enfie o violão no cu. Não, tá aqui falando que não é buzina, é tipo uma sirene. Ah, entendi. É buzina. Buzina. Fez barulho, é buzina. Você aperta a buzina e... Ei! É assim. Eu lembro. Vocês eram moderador de alguma comunidade? Não. Eu era moderador da Discoteca Rabu. Puta que pariu, cara. Eu era moderador dessa porra dessa comunidade. Não, será que a gente já se encontrou no Rabu e nunca soube? Oi? Será que a gente já se encontrou no Rabu e nunca soube? Sei lá. O que aconteceu? Era Discoteca Rabu. Por quê? A gente, tipo assim, em toda a comunidade tinha a parte da. De escrever e compartilhar ideia e tudo não, mais. Não, porque tinha os tópicos. Isso. E dentro dos tópicos aí era tinha a discussão, os comentários, tá, lá dentro. Aí era você colocava lá nos tópicos. Aí, tipo, tinha o tópico de vamos se conhecer. É, era sempre assim os tópicos, vamos se conhecer. comeria, beijaria, beijo passa, lembra? Beijo passa. O de beijo cima, passa. Beijo passo de cima. Mas eu, quando eu era moderador dessa página, que era Discoteca Rabu, tipo assim, a gente tinha uma discoteca no Rabu, que a gente, eu já gastei dinheiro com essa merda desse jogo, desgraçado, já gastei. Fudido, roubei o cartão de crédito do meu pai. Caraca. A gente comprava as coisas, era a discoteca, e a gente marcava, tipo assim, mandava uma, a Discoteca Rabu, no tópico lá. Era uma música que ficaria tocando em loop infernal por 2 horas, e todo mundo que tava no tópico entrava na sala, entendeu? Certo. Era essa merda, era nossa, essa. Que legal. Que excelente, por isso que eu ficava o dia inteiro no Orkut. Puta que pariu, Caio. O dia inteiro no Orkut. E não pegava ninguém, ainda não pegava ninguém, né, Caio? É, e continuou virgão. Melhor coisa, fake tem que ser um gordo ter tudo. Se for uma menina de verdade, não tem graça com conversão. Usava muito o Orkut nessa época. Era um moleque, era um menino muito novinho, né? Tipo, não, as meninas da minha idade provavelmente usavam e tal, mas né, os moleques da minha idade só queriam saber dos games, né? É. Só que ia pra Lan House pra jogar Tibia, CS, Moonline e essas coisas. Neopets. É. Adorava Neopets. Ah, adorava. O quê? Neopets. Nunca jogou? Não. Nossa. Seu lixo, ser humano. Caralho! Achei que o cara ia explicar o jogo. Cara, o cara ofendeu. Você não merece minha sabedoria. Só que alguma coisa revolucionou o Orkut. É. Foram uns jogos. É. Aí é, era uma coisa nova. Salvou. É. Salvou muito o Orkut. Principalmente com o Buddy Poke. É isso aí. Buddy Poke. Os dois que entraram foi isso. O Buddy Poke. E os jogos? Era Trindade. É, não, é tipo... É. É a Trindade. Né? É. Trindade colocando assim de coisas, não colocando em categorias. Tinha o Buddy Poke, né, que todo mundo... O Buddy Poke. Buddy Poke. Né, que todo mundo fazia, pegava a foto que dava lá. Eu usava de perfil, inclusive, é verdade, eu fazia é isso. Né? Tinha a Colheita Feliz, que era a galera mais suavona. Só que tinha uma coisa que eu tenho certeza que você participava. É. Guitar Flash. Caralho, sim, demais. Nossa, pegar o teclado aqui assim, ó, no F1, fritar, aqui assim, ó, ficar fritando, nossa imitação senhora. Barata, mas guitar, sabe o que também que começou no Orkut ninguém lembra? É. Candy Crush. Ah, é? Caralho, verdade. Nossa, eu não sabia. Candy Crush começou no... Ou eu tô louco? Tá louco. Acho que você tá louco. Começou no Facebook, não, aqui... não foi, não? Agora é verdade. Agora é verdade. Virou verdade. É verdade. Agora é verdade. Se eu falei que convicção é verdade. Isso. Tá na internet, é verdade. E beleza, o Buddy Poke servia pra quê? Pra nada, só pra você ficar enfeitando, trocando pra de roupinha. Não, servia. É. Pra você beijar as menininhas. É, tinha isso, né? Pra paquerar também. Você ia lá, cutucava, você ia lá e abraçava, fazia carinho. As fotos não eram tão feias, porque você colocava o boneco. É verdade. E assim, os bonecos nunca eram a gente, né? Não. Gente, é, sempre... Lógico, era a sua visão de mundo. Você tinha cabelo roxo, vários piercing na orelha. É verdade. E o assim, não, véi. Era isso, era tipo um boneco em 3D. De cabelo roxo, punk, usando a camiseta de rock. Era o jeito que você queria ser se sua mãe não te travasse. É verdade. Bem isso. Se eu tivesse família. Inclusive, tipo assim, eu era todo roqueiro no Buddy Poke também, né? Buddy Poke. Mas porque eu lembro que uma das maiores comunidades, voltando à comunidade, era No Pagode Yes Rock. Você lembra dessa porra? Vai no churrasco, pagode só comendo pagode. Solto. Tá, né? Aí, salve molejão, fi, eterno no meu coração. Meio dia molejão, tipo 4 horas da tarde é ghost. É, esse ghost PC. Aí eu... Mas era isso, o Buddy Poke era servia pra você dar uma paquerada. Também. Era pra isso também. Mano, no Orkut tudo era desculpa pra você tentar arranjar uma beijada. Qualquer coisa no Orkut era pra beijar. É verdade, hein? Desculpa, eu beijava pessoalmente. Ah, meu Deus. Beleza, Colheita Feliz. Por que que virou uma febre? Todo mundo quer ser um fazendeiro, cara. Porque existe uma coisa. Quem não quer guitarra de terra? Dentro do ser humano, existe um sentimento obscuro. Medieval. Todo mundo ama plantar e colher. A gente nasceu. Maconha, safado, você! Todo mundo quer um machado e uma foice na mão. Aí, ó, machado e uma foice. Divisão de terra, seu grileiro, filha da puta. Caralho, tem um MST aqui dentro. Tá que pariu. Caralho, mano. Eu sempre soube. Não, mas falando sério, é uma coisa que todo mundo, tipo assim, fica meio assim, ah, mas jogo de plantar, não sei o que. É. Quando você joga a primeira vez, meu querido, você não quer sair mais dessa porra. E você vende a sua alma. Inclusive, exato. Hoje em dia, se eu voltar pra jogar isso, fico lá até amanhã. Tenho certeza absoluta. Não, sabe que também você vai jogar. Lembra? Explica o jogo, explica o jogo. O que rolava? O que a gente tinha que fazer? Você lembra? Tinha sementes, você tinha que plantar. Aí tinha um comércio de sementes isso, e de produtos. Dos vegetais, da fruta, sei lá o que você plantava. E você podia jogar praga na colheita dos outros. Você só podia colher um tanto no dia, a não ser que você podia receber presentes, seus amigos. Eu lembro, exato, que era isso. Você começava num terreninho vazio, colocava uma sementinha de tomate lá e tipo, esperava X horas pra... cresceria cinco horas. Beleza, aí crescia, você colhia e você tinha que esperar crescer de novo. Eu lembro que você podia, tipo assim, colher um determinado tempo, 3 vezes. É, e o pé X morria, vezes um até ele assim. Você ter que plantar de novo. Eu lembro, a merda era que, tipo assim, eu ficava tão fissurado nos números que eu acordava de madrugada. Se pra fosse colher a planta. Aí é muita droga. Nossa, aí é você, droga. Mano, e pra regar, você fazia isso também? Não, eu não fazia, mas eu sei porque todo mundo ao meu redor fazia. Vocês estão mal. Cara, eu acordava de madrugada. Eu acordava de madrugada pra alugar no meu char do Tibia. Nossa. Meu pai entrava no quarto assim e ele falava... Não, vários pai, não. O que você tá fazendo? Eu falo, pai, tô regando a manga. Do colheita feliz. Com aquela cara de drogado, 2 horas da manhã. Conversa que gerou. Já rolou, velho. 3 horas da manhã. Cara, você tá acordado? Não, não, calma. Tô colhendo aqui minhas plantinhas. Meu Deus. Maconheiro desse. Se eu fizesse um negócio desse, eu apanhava de um tanto. Cara, eu acordava de madrugada pra colher as plantinhas. E eu lembro que era isso que a Bia tinha falado. Que a gente conseguia mandar praga na vizinhança. E receber presente. Na fazenda dos outros, receber presente. E você podia roubar também da fazenda do outro. Você conseguia pegar. É tipo pegar, vida real, né? É tipo vida real. Você pode entrar na fazenda do outro. Então, o cara te mata com uma espingarda agora, hoje, na vida real. Gente. Só esse detalhe, não, só. Tinha que ter bala. Você pode ter 1.000 hectares de terra não férteis ou você não produz e tá tudo certo. Continua sendo seu. Até o MST vir. Ah lá. Caralho, começou. Você começou. Caralho, viva lá, Revolucionário! Gente, alguém lembra do Café Mania? Era muito bom! Gente, verdade, esse jogo, verdade. Eu era viciada, sempre quis ser uma garçonete. Expectativa bem bosta, né? Mas assim, quando eu era criança, eu queria ser garçonete. Aí, velho, o que você quer ser o dia inteiro nesse jogo? Pior que era, menina. E como que era? Eu acho que eu lembro disso aí. Era tipo assim, tinha um restaurante, e aí tinha o Café Mania 1, 2 e o 3. No 1, você era só uma garçonete, você levava as coisas da mesa... Pegava o pedido, mandava fazer a comida. No 2, você era garçonete e mais alguma coisa, você fazia bebida. No 3, você já cozinhava, você evoluiu na vida, sabe? Ah, você fazia os 3 juntos. Você tinha que trabalhar em 3 funções. Projeção de emprego. Fazia comida e entregava de volta, entendeu? E fazia bebida. Era muito foda, eu ficava o dia inteiro nisso. Eu lembro desse negócio, você tinha que botar a ordem certinho do prato, comer hambúrguer, pão... Tinha... Era a assim carne, que fazia comida. O queijo, isso aí. É que eu jogava parecido com isso, é o do mini clip, que é o Sushi Go Round. É o que hoje, é a mesma coisa. O que hoje faz sucesso pra cacete. Os caras da Steam, tá ligado? Tem um monte de jogo que é isso. É de celular, tem uma porrada de jogo que é desse jeito. Já vou até baixar. E beleza, por quê que depois... ele morreu, o Orkut morreu em 2014, mas que nem o Mike tinha falado, a gente começou a debandar em 2010... De 2010 até 2012 tinha uma galera dividida. Tinha a galera que você tinha que acessar o Orkut e o Facebook. Ah, usava os dois ao mesmo tempo? Você tinha que usar, porque tinha a galera que ainda não tinha ido pro Facebook e tinha a galera que já tinha saído do Orkut. Ah, sacou, você tava nos dois. Mano, mas beleza, por que, que o Orkut morreu? E hoje todo mundo sente falta. O que aconteceu? Cara, o mais novo chegando... Era, né? Era febre, né? Tipo assim, você quer sempre estar por dentro das novidades, né? Ah, e entendi. Você como um jovem... E era, mano, porque tipo assim, o Facebook era uma rede social muito mais séria que o Orkut, não era? Mas ele era muito mais robusto, né? Tinha muito mais coisa, né? Tinha feed pra você ver, tipo... O feed de notícia é um negócio que a gente não sabia que existia. É verdade, É tipo um jornalzão, ficava travado, né? Né? O Orkut ficava travado. Você tinha que procurar as coisas. Não tinha timeline, não tinha timeline mesmo. Mudou Facebook muito chega isso. Pra você as notificações. E aconteceu também que no final do Orkut, né? Nessa época que começou a ter o Facebook já... Já era uma época que o Orkut já tava horrível, que é o que o Facebook se tornou mas hoje. Porque tinha muita gente, tinha... Qual que é a real razão de todo mundo ter saído do Orkut? Porque seus pais criaram o Orkut. Não, é verdade, tinha muita gente que falava isso mesmo. Por que que tá todo mundo saindo do Facebook agora? Porque só tem velho bolsonarista maluco. que você sai, da onde seus pais estão, você, quer, você não quer dividir o espaço de rede social com eles, você não quer ver que... você não quer que o seu pai veja que você tá postando merda. Mas aí fudeu, porque meu pai tá até no Instagram já. É verdade, o Instagram já foi dominado também. É por isso que as pessoas inventaram silenciar, usar. Inventaram bloquear. É verdade, cara. Não, mas a maioria das pessoas hoje é muito difícil usar a rede social. Eu comecei a desistir você do Orkut. Não usa mais. Eu comecei a desistir do Orkut quando eu entrava em nos álbuns de foto do Orkut mesmo e a minha mãe tinha publicado 173 fotos de viagem de Fortaleza 2010. Mano. Por que o povo publicava tanta... Você lembra dessa porra? Publicava o álbum inteiro. Publicava não. O álbum inteiro. Mas é que a questão do tipo, de você tava restrito e agora você está livre. Unleash the Beast. Ah, porque entendi. Antes tinha um limite de foto. Se não me engano, você só podia verdade, ter tinha. 20 fotos, 40 fotos, alguma coisa assim. É. E depois de um tempo que eles pegaram um servidor decente, foda-se, não tem mais limite. O limite é 2.000 fotos. Aí tudo eles postavam qualquer merda. Você tirava uma foto do dedão do pé e postava. E será porque o povo postava tanta foto assim? Porque realmente não tinha timeline, a pessoa queria ver sua foto, tinha que entrar lá. Porque o Facebook aparece lá pra um monte de gente. Porque ele queria que todo mundo visse a viagem que ele fez. Nossa, velho. Porque aí a tia Cotinha também tá no Orkut. A tia Cotinha. Sua foto tá no Orkut. Vovó, papai, mamãe, todo mundo usava essa foto. Então todo mundo ia lá e via, vai ver as suas fotos. Ah, fez uma viagem pra Fortaleza lá. Aí vai olhar todas as imagens. Fofoca. Aí depois vira assunto num almoço de domingo em família. É, e a parte boa que você via. Legal, tipo, eu e a planta. Eu e a flor. Você com um cara de cu olhando pro nada. De adolescente rebelde preto. Na praia. De tênis. Várias correntes. Tênis, várias correntes e bandanas. Escutando Guns N' Roses, meu, porque eu sou contra o sistema. Você não me entende, mãe. Não é só uma fase. Não é só uma fase, mãe. Eu sou assim, me aceita. Aceita. Deixar isso pro final, mas já que você quer trazer todo o assunto de perfil fake agora, porque não tinha só os perfil fake, tinha as comunidades de perfil fake. Que era, eu tinha um perfil fake de anime. Mas quem não tinha? Eu tinha um do Death Note. Caralho. Nossa. Eu tinha um do Sasori. E fala mal dos otaku agora. Agora eu saí dessa droga. Uhum. Ah, tá. Melhor agora. Uhum. Aí vai ver o cara mas eu lembro, cara, noite. Eu tinha essa porra e, tipo assim, levava a sério pra caralho. Mano, era um negócio que... Mano, se você tinha ali. Que fazer o bagulho fake, tinha que fazer bem feito, né, porra? Tinha que fazer bem feito. Não, e o pessoal fazia roleplay. Mesmo. Lógico. Vocês passavam pelo personagem. O povo casava, velho. Sim. Os perfis fake. O povo aí, casava. Aí depois quer criticar o japonês que casa com a mofada. É verdade. Você casava em comunidade de Orkut, você irmão. Você não Orkut, tem envergadura moral nenhuma. Mano, o povo casava, velho. Eu desisti quando eu vi o casamento do Naruto com o Sasuke. Aí eu falei, isso foi demais pra mim. A gente começou aí. Desisto do Orkut. Não, eu desisti. Quando eu vi a comunidade Renata e Naurto. Que isso? Os caras deram conta de inverter. O cara foi tentar escrever. Escreveram tudo errado. Falei, beleza, ok. Tem uma galera muito burra entrando nessa porra dessa rede social. Mas... Pra finalizar o episódio, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês usassem o Orkut atualmente, qual seria a comunidade de vocês? 100% eclética. O quê? Por que 100%? É, você escuta K-pop, vai pro inferno. Beatriz, 100% eclética. O cara caiu a ser odiadora de K-pop. Não, total. Nossa, a minha comunidade é assim, não sou um chato do caralho, é só minha personalidade forte. Nossa senhora. Aí é chato pra caralho. Frasezinha de filha da puta, hein? Vai tomar no cu. Eu ia criar. Não é o seu signo que tá em Marte, é você que é uma chata do caralho. Isso aí funciona também. Nossa, meu povo tá bravo, não, eu né? Eu tenho certeza que a comunidade da Camila ia ser, eu sou mãe de pet. Mãe de pet. Ia ter, vem comigo. Nossa, que merda, Camille. Apaga que dá tempo. Apaga. Já era. Não, e eu tenho certeza que a minha comunidade ia ser home office é um estilo de vida. Home office lifestyle. Não tô coçando o saco, mãe. Eu sou home office, pô. Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.